acontecer algo diferente neste lugar. Sinto o mover do Espírito Santo sobre o ar. Vejo o milagre acontecendo. Muitos vão sair dizendo que o céu desceu na terra hoje aqui. A glória do Senhor se revelou. O inimigo não suportou, ele teve que fugir. Se você nunca contemplou a glória de Deus descer, se prepare, porque hoje você vai ver o sobrenatural acontecer. Se você nunca contemplou a glória de Deus descer, se prepare, porque hoje você vai ver o movimento com seus olhos. Veja Deus sacudindo a igreja. A glória do Senhor já inundou este lugar. Há um banquete pronto, então comece a adorar. A presença do Deus vivo já está entre nós. Sinta sua glória, ouça sua voz. Fogo Santo, é Deus tremendo, que nunca muda. Receba agora.